Alaska Luiz, reporta Miguel de Mercida. November Alaska Luiz, reporta Miguel de Mercida. Passagem na 63 no 4. Se tiver algum tráfego, volta final no 0. Na 63 no 4. Após passagem do estado de pouso, autorizado alinhar e manter-se no 0. Passou para a aeronave, ele não tem 0, na 63 no 4. Azul 4166, solo aos 29, livrou via eco, chame solo 121, décimo 9. 219, 4166, Mike Bravo Uniforme, sendo identificação, autorizada a chegada à mão, reporta no ideal de descida. Ciente da Tango, já para descida, o Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, definitivamente a nível de voo 120. 120, Mike Bravo Uniforme. Espera a próxima, 6355. Chile 6355, autorizado, alinhar e manter-se no zero. Mantei no zero. Oscar Luiz, segura para no 1500 pés, ajuste 10019. Chile 6355, para no 1500 pés, ajuste no 0199, liberou o salário. Chilema 314, decolado aos 30, chame controle Salvador em 120, décima 8. 208, obrigado. Controle Salvador, não consegue, Chilema 314, funcionou 1 e 3. 314, contato radar na decolagem, eu para nível de voo 340, após 3.000 pés, autorizado com voar direto código. Ele para 340, após 3.000 pés, na sua de código. Chama 63. 170 graus, no 29. Sendo 63. Salvador, no 620 da Gol, uma boa tarde, espera da 10. Gol no 620, boa tarde, autorizado, alinhar e manter-se no 0. Ali manteu no 0, Gol no 620. Jet, desça para 2.500 pés, ajuste no 0, no 9. Para 2.500, 2.019, Júlio. Peugeot 55, chega centro Recife, 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. Essa é a Mar Recife 2835238, Santa Isu 35, boa. Boa. 08, boa. Pilar 6355, contato rodando a decolagem, suba para nível de voo 360. Pós 2000 pés, voo direto Leda, após Leda Mótima. Toma tiro após 2000, Leda Mótima, 6355. Volume 620, autorizado decolagem, pistão 0, vento 170 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem da 10 para o gol 1620. 1-5-0, Mike Bravo, uniforme, controle. Ok, tá corrigindo aqui para manter o 120, Mike Bravo, uniforme. Bem, Thiago, se eu tinha sido autorizado a nível de voo 120, e está passando, ingressando 40 milhas de Salvador, deixa para nível de voo 050, mantém-se apenas atento às instruções de controle. Mike Bravo, uniforme. Lembra ser o whisky, controle? Prossiga para a sua reparação. Condições de voar em RIMAR do presente? Afirmativo, visual com a RIMAR do presente. Direto em RIMAR, o November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, desça para 1000 pés, ajuste no 019. Descendo para 1000 pés, ajuste no 019, November Oscar Whisky. Controle Salvador, no 620 da Gol, boa tarde. Gol 1620. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, após 2000 pés, voe direto Jamo, após Jamo, Aracaju. 2000 pés, vai voar Jamo e Aracaju e vai acender para o 370, gol no 620. Abatango Victor, Índio, Juliette, está em condições de reduzir a velocidade para 100 nós. Afirmativo. Reduz a velocidade para 1009. Sai como tráfego número 2 para aproximação. E está 107 Salvador. Sente, eu entendi. Cilindro de USB para 2000 pés, ajuste a 009. Para 2000, como 19, Júlio. Uniforme indicada? Indicada está 220 nós, Felipe. Tem condições de reduzir para 1090? Afirmativo, reduzindo para 1090 nós, Bravo Uniforme. Reduzir para 1090 nós, a fim de evitar esse empate com o tráfego da pista 107, isso é para 3000 pés, ajuste no 019. Para 3000 pés, reduzir 190, 1019, comportando mais Bravo Uniforme. Vitor Índio Juliette, desça para 1.500 pés. Para 1.500, ô Júlio. Oscar Whisky já passando através da Ciasa, torre no 895. Torre 1.1.2.9. Torre, o Papa Romeu, novembro, Oscar Whisky. Passando a vertical da Ciasa. Novembro da Oscar Whisky, continue aproximando, passando a vertical de RIMAR. Vai passar na vertical da RIMAR, novembro da Oscar Whisky. 63-14, chame Centro Recife, 1-2545, Atena, 1-2-6, decimal 5. 5-4-5-5, obrigado. Boa tarde, Centro 3367. Boa tarde, Centro 3367. Boa tarde, Centro 3367. Decola, pista 0, vento 1, 70 graus, 129. Decola, Centro 3367. Bravo Uniforme completa a redução 1409, tem condições? Afirma, 1409, confirma a intenção de pouso pista 1-0 ou 1-7 de Salvador? A intenção, senhorita, é após o externo cancelar a base pela direita para 1-7. Gente. Hoje, para informação, completa a redução de velocidade para 1409, desce para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado o final do procedimento ILS-X-Ray, pista 1-0 de Salvador. Confirmação, dois tráfegos prosseguindo para a pista 1-7 no momento. Tráfego do November Oscar Whisky, 2 minutos para o toque, e o Vitorin de Juliette, do A31, meia dúzia de minutos para o toque. Reduz a velocidade para 1409 para se enquadrar como número 3 para a pista 17. O uniforme já reduzido para 1409, descendo para 2000, pode já estar estabilizado. 08, obrigado. Aí, bom fim de semana. Controle, boa tarde, tá 3367. 3367, contato radar na decolagem, Superanigo de voo 360. Após 2000 pés, vou direto Leda, para a Leda Mátima. Gente, após 2000, boa Leda, 3367. Destinal 6355, sobe e mantém nível de voo 340. Chame Recife agora, 1-2-8-35, alterna 1-2-3-8. 2-2-3-5-2-3-2, boa. Meu nome é 0 graus, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Vitorinho de Juliette, sou Renan 8, decimal 95. 18,95, graças, Júlio. Redução Salvador, com aquele caminhão, boa tarde, para passar no Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, boa tarde, continue na final 97, a parte vertical em remar. Repostará. Sim, Júlio. Primeiro, só isso, salvo 41, condições de realizar a gente zero backtrack. Salvador Exército 4006, está fora do solo na planície. 4006, acima comprou a norte, informa o tráfego, papá 32, 1500 pés, 5 milhas do setor norte, abaixo quando desvou com o tráfego. Reportará quando visual do tráfego. Exército 4006, evite a final do ano 0. Correção, evite a final do ano 7. Estará no ano 7. Veja Juliette, Norte, informa o tráfego, helicóptero de Alfa Sierra 32, prosseguindo com Proa Norte a 1.000 pés. Reporte visual com tráfego. Confirmando para o India Júlio, tá? Helicóptero Alfa Sierra 32, Proa Norte, 1.000 pés. Reporte visual com tráfego. Estimativa, estava livrando 1.500 para 1.000, vai manter aqui 1.300 em dia de olho e vai ficar atento ao tráfego. Agora fica muito equilíbrio, corte. Júlio está visual com o tráfego, prosseguindo no pouso para o 97, em dia 2. Autoriza Juliette, fico autorizado de 97, avançando 60 graus, 129. Livre 17, Júlio. Estou em Salvador, voo no 169, ponto que espera o 90 próximo. 1169, autorizada em área de colar, pista 10, vento no meio de grau, 129. Ali decola no 0, vou no 169. Verso 4006, tráfego superado, suma para o Feira de Santana, chama o controle Salvador, 120 decimal 8. Pro de Feira, controle 120 decimal 8, graças, passagem. Salvador, boa tarde, 3045, está na ponte de espera, pronto. 3045, boa tarde, não tem ponto de espera. Já não consigo lá, que eu vou passando o Mike Bravo Uniforme. Passando o Mike Bravo Uniforme, completo o sinal do procedimento ILS6 para girar base para pista 17, chame agora a torre 18, decimal 95. Chama a torre 95, muito grato, Bravo Uniforme. Controle Salvador, IS4006. IS4006, informe que não possui contato radar com o seu tráfego. Verifique equipamento transponder, 0146, modo normal. Vamos lá, base para a direita para pouso 917. Reporte para cancelamento. Reporte lá. 3145, linha mantém pista na 0. Ali mantém na 0, 3145. O exército 4006, acionado 0146. Exército brasileiro 4006, informe que agora recebo contato radar, meia dúzia de milhas norte do VR de Salvador, acusando 1.100 pés, prossegue para pouso em Feira de Santana. Vai fazer um TGL em Feira de Santana, desembarque de tropa, e retorna para Grupo Zulu em Salvador. Cidade Guarulhos, 69. Sora Approach Control, Golo 1169. Rumo 1169. Contato radar de colagem, subo para nível de voo 360, após 2.000 pés, vou direto Leda, pois Leda é ótimo. Puxa, 2.000 pés, direto Leda, gol 969, subindo para 360. Estou com instrumento modificado aos 4.6, abandono estrelador na 0, base longa pela direita, reporte final pistola 0. Foi, com pistola 7. Base longa pela direita da 97, está para na final grave uniforme. Vitorita Juliette, fala para o site, agilize e reporte ali na pista. Mais um instrumento, 45, decolagem autorizada, pista 1.0, vento na 60 graus, 1.1.9. Desde a colagem, 3145. Tráfico de conhecimento no setor, reporte 20 milhas, confirme pessoas a bordo e tempo total de voo. Reporte para 20 milhas, estou com 22 a bordo, tempo total de 40 minutos. Cíntia. Juliette, boa tarde, livre rota. Que bravo uniforme avistado por motorizado, pistão na 7, lançando 50 graus, 109. Pistão na 7, bravo uniforme, para baixar de checar. 3045, decolado aos 48, chame controle de Salvador, 120, decimal 8, bom foco. 108, boa tarde, boa tarde. Salvador, boa tarde, da 3145, da falada do Salvo, ou não? Quatro cinco, contato radar de decolagem, tudo para nível de voo 340, após 2 mil pés do direto Leda, após Leda, ótimo. Então, após 2 mil, vai direto Leda, a nossa transição é Doctor, pode ser? Levando 45, confirme. A nossa transição é Dóquilo. Zona 45, ciente. A desconsidera a instrução anterior. Após 2 mil pés, vai direto Leda. Após Leda, Dóquilo. Para interceptar a do 44 com o Galeão. Então, após 2 mil pés, eu vou a Leda, Leda, Dóquilo. Tá, 3, 1, 4. 367, chama centro Recife. Frequência 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 2835, 1238. Boa tarde, obrigado. Nada, vovô. Voa Máxima? Voa 969, eu gosto de cuidar da função que você recebe. Guarda. 069, vem direto, Máxima. Máxima, 969, obrigado. Exército Brasileiro 4006, controle. Segue o número 3 da Feira de Santana, não há tráfego de conhecimento do controle nos setores adjacentes. Tem frequência livre. Chama no regresso. Chame centro Recife, 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, confirma secundária 2335. 12380. 380, obrigado. Boa tarde, Oceaner 6290, formação Tambor. Oceaner 6290, sem identificação, foi direto Duna, descendo para 3000 pés, ajuste 1019. Está descendo para 3000 pés, 1019, Oceaner 6290. Chame centro Recife, 1-18 decimal 35, alterna 1-23 decimal 80. 1-28-35, 1-23-80, tá? 3-1-4-5. Salvador, boa tarde, está 3190, informação e uniforme. 3190, sendo identificação, desça para nível de voo 050, voo ITAP. 3190, identificação, descendo para o 050, direto ITAP. 3190. boa tarde, eu vou 1869-5 na informação Uniform. 1869, sendo identificação, deixa para 4.000 pés, ajuste na 099, vê chegada bom. Identificado, sendo 4.000 pés, descendo 1019, chegada bom. Boa noite, 69. Prestadores, apresente o Gol 1869, vá na Flor de Bonf. Quem precisa chegar do Gol 1869, segue como número 3 na aproximação. Dois tráfegos de aproximação para Salvador no setor sul. Tráfego número 1, estima Duna em 7 minutos. Tráfego número 2, estimando a posição Duna em mais 9 minutos. Tá ciente, graça 1869. R290, cancelado as restrições de ETAP, lista para 2.000 pés. Ajuste 109, autorizado a final do procedimento de RSK para pistão 0 de Salvador. Reporte estabilizado. Livre da restrição, desce direto para 2.000 pés. 219, autorizado em LSFV, reporte estabilizado o Xanero 62 no céu. Zona 90, cancelada a restrição à etapa, desce para 2.000 pés, ajuste na 09, utilizado o final do procedimento elétrico sem reporte estabilizado. E para 2.000 pés, 0099, informaremos estabilizado, LSX3390. E você é o hotel, descer do hotel, achar o produtor do táxi? Azul, é com precisa? Para descida, somos 095. E gostaria de saber da senhora se a gente pode descer na prova da rotatória. Direto rotatória, CEASA, descendo para 1.500 pés. Ajuste 1019, da RC 9660. Ok, ajustado em 1019, na prova da CEASA. Boa tarde, 1906, pista formação uniforme. 1906, sendo identificação, voo na pro de TAP, desça para nível de voo 050. Ponto direto de TAP, descendo para o 050, 1906. Pode considerar a restrição de 250 de TAP, 1906? Está cancelada a restrição de altitude de velocidade em TAP, 1906. Obrigado, 1906. Estabilizado, Xanero 62 no 0. Xanero 2190, completa final do procedimento, torre 118.95. 1895, boa, última 2190. Azul Eco, Comprado Norte. Azul Eco, Comprado Norte, Aguarde Excelente, ao 09, Fora do Sol. Fora do Sol, aguardar. Oi, Salvador, boa tarde, o Xenerme 210, estabilizado, final no 10. Xenerme 210, nós vamos entrar aqui com Robinson 44500 pés, a faixa do Procedimento Norte de Salvador, não interfere com a aproximação. Sendo autorizado, pistola 0, vento 1 no 60 graus, no 09. Utilizado o pouso no zero, está feito do tráfego, Xenerme 210. Coronel Salvador, muito boa tarde, Gol 2189, tem que ter informação uniforme. Gol 2189. 1-9-1-8-9. Aciona identificação, Goiânia Pro de TAP, desça para nível de voo 060. Escuta, 9-1-8-9. Aceita no informe, manda TAP, desce 060. 9-1-8-9. Entra. Azul Eco Controle 1869, cancelada a restrição em Peloso, para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado a final do procedimento elétrico feito no 0 Salvador, reposto estabilizado. Restrição para 2000, cancelada a restrição em Peloso, com 1019, está autorizado para reposto estabilizado, com 1869. Azul Eco, chame controle 120.8. 208, graça, carga. Boa tarde, é o Papa Romeu, Sierra Azul Eco. Papa Romeu, Sierra Azul Eco, 500 pés, segue direto São Gonçalo dos Campos. Confirma o tempo total de voo. Tempo total de voo é 1h30, dá pra gente, senhor? Só vai manter o sobrevoo lá e regressar, senhor. Tente, reporte, confirmando, até 500 pés até o destino? Acabou com 80 mil, senhora, são... Vou acender a mil logo, logo. Depois... Ah, Azul Eco, sim, a subida está autorizada para 1.000 pés. Ajuste em Salvador 1019. Não há tráfego de conhecimento do controle nos setores adjacentes. Reposta 201 em Salvador. 201 é Potarão, Azul Eco. Estabilizado 10, está 3190. 90, completa o final do procedimento, pelo Renan 8, decimal 95. 209, autorizado, pouso, pistão na 0, está 3190. Autorizando ingresso, pistola 7, rebote pronto. 645, adiciona identificação, deixa para 4 mil pés, ajuste no 099, a chegada bom. 4.099, chega bom, vou no meta. 1869 estabilizado. Agora sim, já está estabilizado na saída pistão no 01869. 1869, completa chamado procedimento eletrônico, pista no 0 de Salvador, torre 18295. Agora 14 Salvador, 1895. Boa tarde, bom serviço, 1869. Igualmente. 1901, desça para 2000 pés, ajuste no 019. Autorizado a chamado procedimento eletrônico, pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Autoridade é separador de pés, corte o 099, autoridade é SXA, Salvador. É posto estabilizado na 9096. 19189, desça para 4000 pés, ajuste 1019. 19189, 4000 pés, 1019. Informação de trás do eco controle. Firmando informação de tráfego, tráfego 11 horas, 23 milhas. Como sudeste, passando a nível de voo 055 para 1.500 pés, o tipo Embraer 1.0 da Baeter. Ah, para informação, próximo à Feira de Santana, aeronave do Exército Brasileiro é Alfa Sierra 32, com regresso previsto a Salvador aos 4.0, estava mantendo 1.000 pés. Reporte 2.0 milhas fora. Azuleco quente, tem frequência livre da presente para auto-coordenação, mas tivesse uma feira de Santana coordena com os tráfegos locais devido ao superfluo. Tiver dúvida no POP, a aeronave, há uma aeronave afastada, 2.0 milhas de Salvador agora, seguindo para a Feira de Santana, coordene na frequência livre 12345, correção, e a aeronave segue para São Gonçalo dos Campos, coordene na frequência livre após, quando estiver a 2.0 milhas de Salvador, retorna ao controle de Salvador. A frequência livre da presente é 2.0 milhas de Salvador, chama controle de Salvador. Controle de Salvador, 1.0.3.8, Marrocos. Controle de Salvador, 2.0.8, muito obrigado e uma boa noite, de motel hotel. Salvador, boa noite, é o Papatango Lima Hotel. Papatango Lima Hotel, hotel. Contato radar, suba nível 1.2.0, direto coral. 120, direto Coral de Motel Hotel. Salvador, uma boa tarde, OTAN 90 no meio, final, pista no zero, estabilizado. OTAN 90 no meio, estabilizado, pista no zero, ventrou no 70 graus, 90 nós. Livre pouso, pista no zero, OTAN 90 no meio. Autorizado a alinhar e manter a parte da estação até o pistão a zero. Condições de voar na proa 090 por 1 minuto. Após 1 minuto, autorizado a interceptar a longa final da pista 17. Proa 090 por 1 minuto, ok. Aproximação, torre no 8, decimal 95. 95, boa noite, bom trabalho. Boa. Boa noite, gol 989, estabilizado no ILS Whisky. 91189, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando. Charlie Alpha Tau. Charlie Alpha Tau, condições visuais, número 10, registro em Salvador para referência 1019, reporte a 20 milhas de ZR Salvador. Decimal 8. G33, Santa Cruz, Salvador, 208. 17. 9660. Zero zero meia, se a gente confirma a altitude que mantém. Entrando 1000 pés SGL, exército 4006, sob condições de, sob regras de voo visual, ajuste 10119, reporte no local de pouso. Salvador, o gol no 645, atingido 4000. Gol no 645, se mantém a 2000 pés, nível LS, reporte estabilizado.